E aí, Paulo? Irmão? E aí, meu querido? Então, eu compus uma letra aí, truta. Passa um pano, hein? Eu começo, você termina. Comendo. Se a rima é agressiva, então deixa eu chegar. Seu colete à prova de bala, não vai me segurar. A madame estressada vai descansar no spa. E nós aqui no morro, se fã tem que roubar. PM andar na rua com oitão desprevenido. Segura a revolta do meu povo tão sofrido. Será que o jeito é refinar uma farinha? Ou a prostituta se vendendo na esquina? Justiça e liberdade pros detentos atrás das grades. Milhares no presídio e os mano na crueldade. Você vai no rolê, maquinado, mas pra quê? Se aqui na favela a humildade tem que ter. O carcereiro ameaçado protege sua família. Agora sente o drama da palavra da quadrilha. Viviana é sem dinheiro pro criança esperança. Aqui na favela já perdeu a confiança. O repórter vem aqui só quando é uma chacina. Aí a favela é importante para a mídia. A vozinha toda rica tem até nutricionista. O sonho do moleque é uma casa com piscina. Escrevo nesse papel a minha forma de viver. Diferente do psicopata é matar ou morrer. Se o tráfico dá lucro, então tô envolvido. É embaçado da pele, eu troco tiro com os bicos. O governo não se preocupa se o detento vai morrer, porque ele está agora no plantão da TV. Visitadora de manhã, passa proteção pra pele. Aqui pra comer, nós vai te testar a febre. A rima que abala o sistema e a justiça. Sem algema na minha mão, cê é que é nós nativa. A rima que abala o sistema e a justiça. Sem algema na minha mão, conexão é nós nativa. Não vou passear na boutique em Moema. Falou periferia, tô envolvido no esquema. O tiro de dum-dum que explode seu ouvido. Eu sou diferente do filho do porco rico. Te garanto que aqui ninguém tá de Ferrari. Aqui os playboys só quer agir na maldade. A voz distorcida que o sistema quer calar. Se a bala é minha rima, então vou disparar. Aqui é o gambé que traz a droga para o morro. Os moleque de hoje em dia é tudo sangue no olho. O filho do playboy quer resgate no sequestro. O moleque no farol com roupa suja sem chinelo. A vida na favela é como uma guerrilha. Aqui pra viver sendo fiel da quadrilha. Os mano na favela tá no corre por dinheiro. Invade sua mansão, mantém refém no cativeiro. Sua vida né playboy, já está concluída. Mansão e dinheiro, alegria todo dia. Atira no meu povo, bomba de efeito moral. Se morre mais um preto, sai na capa do jornal. Chega de morte, de pavor no seu barraco. A mãe está chorando pelo filho, baleia a televisão. É mentira, só ilude o meu povo. Aqui não tem atriz, a desgraça vem em dobro. Já vi muito moleque com sangue no raciocínio. Não quer brinquedo a pilha, mas quer boy levar no tiro.